ação. Uma campanha IJS Mídia e rádios parceiras. Tá pura maldade, pai dela nem sabe, mãe dela nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem. Saiu com as amigas, só chega mais tarde. A L Download. Só chega mais tarde. Ô novinha, quer sentar pros cria, pede putaria, então vou te dar. Ô gostosa, toda delícia. Amanheceu o dia, ela só quer sentar. Se é isso que tu quer, então vem, vem, vem, vem, vem. Senta. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Toma, toma, toma, toma, toma. Senta. Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer. Tá com o pé de meu filho. Balançou, balançou, balançou. Repertório novo, Carcará e Vilões. sabe sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os amigos que a vida me trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos espera a vida ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro, precisa partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro, precisa partir.